Quando eu te vi, logo percebi. Cê tá querendo, eu tô também. Eu não entendi, não sei o que eu faço. Então vem cá, chega mais perto de mim. Então vem cá, chega mais perto de mim. Eita putiane, vai mamada e faz assim. Eita putiane, vai mamando e faz assim, faz assim. Eita putiane, vai mamando e faz assim. Bota a boca no pau, vem mamando e olhando pra mim. Bota a boca no pau, hein? Vem mamando e olhando pra mim. Bota a boca no pau, bota a boca no pau. Eita putiane, vai mamando e faz assim. Eita putiane, vai mamando e faz assim, faz assim. Peraí, ó. Eu te vi, logo percebi. Cê tá querendo, eu tô também. Eu não entendi, não sei o que eu faço. Então vem cá, chega mais perto de mim. Então vem cá, chega mais perto de mim. Eita putiane, vai mamada e faz assim. Eita putiane, vai mamando e faz assim, faz assim. Eita putiane, vai mamando e faz assim. Bota a boca no pau, vem mamando e olhando pra mim. Bota a boca no pau, hein? Vem mamando e olhando pra mim. Bota a boca no pau, bota a boca no pau. Eita putiane, vai mamando e faz assim. Eita putiane, vai mamando e faz assim, faz assim. Peraí, ó.